Bruno 606, acione identificação, chegada a Mari. Se mantém a nível 050. Boa noite, Jota 3226, acione identificação, disse manter um 060, chegada a Mário, Jota 3226. Jota 3152, no solo aos 29, a livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, pro 08, Jota 3152. Afirmativo. Aviate complete LSX Wing approach, contact the tower FM to 118 is complete. 118 is complete. Tower, Canary 62, with your second, 1 mile off the outer market. Good evening, Ocean Air 6258, check the landing gear, QNH now 015, and the wind is from 130 degrees with 8 knots, clear to land, runway 10. Okay, runway 10, we're clear, land at the next 6258. Yes, I'm going to no local reservation. Yes, you're E 06, da Gol, desça para 3.000 pés. Ajuste 1015 no 06. Número 2 na aproximação, reporte localizador. Para 3.000, está localizador, 3226, desce para 4.000 pés, número 3 na aproximação. O ajuste altímetro no 05. Reporte no localizador estabilizado. Está seguindo o número 2 que está 10 milhas à frente. 4.015, reportando estabilizado, por certo, 3226. Gol 9825, autorização Fortaleza. Você tem aqui o 370 já aprovado, aceita? Aceita, 37. Ok, Gol 9825, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370 pela APA Zulu 19. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, transponder é 5535 e o controle em 119.8, contexto. Estimativo 370 autorizado, Pesulo 19, decolada 10, curva à esquerda, saída Momo Frote, 5535, transponder 198, é o controle, Gol 9825. Gol 9825, correto, chame para acionamento portãozinho. Vai chamar, obrigado. Ok, 1805, autorizado para Natal, nível de voo 370 pela APA Zulu 19. Decola 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O transponder é 5534 e o controle em 119.80, contagem. Natal 370, APA Zulu 10, Puca Zipar, 5534198, Gol 9805. Correto, chame em 118.6 quando pronto para acionamento. Camará, 805. Desça para 2.000 pés, autorizado Elias, reporte localizador. 2.000 pés, 463, 12 milhas para o externo, complete LS, chame a torre. 1862, a frente. 26. Agora para 3 mil pés. 3,2,6, 3 mil, descenda 2. 3,2,6. Torre Salvador, voo 643. Gente, voo 1794, informação Bravo. Lado está QNH 015, vento 120 graus com 8 nós. Está livre pouso na 10, check 3 de pouso. Gente, livre pouso com 8. 2.000 pés na Mário Altimetra 1015, vai chamar estabilizado, ou não, segue ao mar. E o vento 120 graus, 8 nós. Gente, obrigado, senhor. 2.000, repetição para 1.700 nós. 1.700, 2.000. Meu 06, complete LS, chame a torre, 1862. 1862, obrigado. 3D26, desço para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador, reduza para aproximação. 3D26, e 15 ajustes. 3D26, para 2000, reporte localizado. No 643, no solo aos 43, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame antes do ataque sua Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, mandando um bom lado dele. Novo Salvador, boa noite, gol no 606, sinal vai ser travado. Boa noite, gol no 606, o altímetro no 015, o vento é de 130 graus com 8 nós, está autorizado o pouso na cabeceira 10. Autorizado o pouso, pistão no 0, gol no 606. controle 1714, vai manter a proa por umas 5 milhas e evitar uma pequena formação. Boa noite, TAM 3226, complete a aproximação, aguarde pista para o pouso, o tráfego à sua frente está tocando aqui, colocando aqui agora. Fecha, escuta para o pouso, 3226. No quarto após o desvio, vai voar, vai para a esquerda e voar na proa 035, até interceptar o localizador. Gente, após o desvio, então na proa 035 para o lote, voo na 794. No 606, seu solo aos 46. Ao livrar à direita, prossiga na Alfa, chame antes do ataque seu e Juliette. Levando a primeira direita, livre táxi na Alfa, reportar antes da Juliette, gol, economia 06. Tá 3226, o QNH 1015, o vento é de 120 graus com 8 nós, está autorizado o pouso na 10. 20 pouso na 10, 3226. Por 643, ingresse via Juliette, no pátio principal, para o portão 04. Mono 25, a aeronave da companhia vai parquear à sua direita no portão 4, coordenando com a equipe de solo, assim que a mesma tiver liberada a retaguarda, está autorizado o push, o QNH 1015 chama para táxi. Mas a aeronave autorizado o push, vou chamar, ou 925 táxi. Proa 040, proa de turno, 1714. Tá 3226 no solo aos 49, libera a pista direita, prossiga na Alfa, chame antes do ataque sua Juliette. Direita na Alfa, vai chamar as Juliette, tá 3226, mantém a sua escuta ou 219? Pode manter a minha escuta. Ok, sua escuta. Boa noite, Papa Romeu Delta, Romeu Charlie, eu tenho aqui o 370 para João Pessoa já aprovado. Por gentileza, confirme o pátio que se encontra e a pista que utiliza. Qual o pátio que se encontra? Ok, no pátio 50 está. Ok, o Delta Romeu Charlie está autorizado para João Pessoa, nível de voo 370, pela Aper Whisky 58 até Recife, após direto. Após a decolagem da cabeceira 17, fará curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é o 5503 e o controle 119.80, proteja. Reto, tá livre acionamento, chame táxi, o QNH 1015, Delta Romeo Charlie. Gol no 06, observe seu colega concluindo o push aí no posição 5, após o push completo do mesmo ingresso via Juliette para o portão 03. Após a passagem da aeronave da Gol, irá prosseguir ingresso mais Juliette para o 03, ou no 606. É, só confirmando, o senhor vai ingressar assim que ele terminar o push, ok? Ele vai aguardar, o táxi dele vai aguardar o seu ingresso, ok? Assim que ele completar o push aí na saída do pátio 3, o senhor ingressa. Paciente, afirma então. Paciente, iremos aguardar após estar autorizado o ingresso no pátio para box 03, é o bom 606. Juta 3226, está autorizado seguindo o Gol via Juliette, o seu portão é 10. Segue o colega da Gol, Juliette 10, tá 3226. Calizador, o Gol 9704. 7-4, com Black LS, chame a torre 1-8, meia dúzia, bom pouso. 8-6, obrigado, 7-4. Salvador, boa noite, Gol 7-4, 3 milhas 200. Boa noite, Gol no 7-4, está autorizado o pouso na 10, cheque o trem, o altímetro no 0-5, o vento é 1-30 graus com 8 nós. Livre pouso na 1-0, Gol 1-7-4. Está com ondas bem agora, está na via de... Três horas, até uma livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. Chama no ponto de espera para... Pronto para decolagem, o Gol no 825. De Alfa vai chamar no ponto de espera agora, mais daqui. Passou e travou, 1-7-4. Ciente, permanece 1-2-0 graus com 8 nós, livre pouso na 10, 1-7-4. Livre pouso, 1-7-4. Boa noite, ação de identificação, desça até o 050, chegar a Mari. 050 na Mari, 1-8-0-5, portão 1. Autonomia Recife, o POB? 04 a bordo, ok, livre o táxi, chama ingresso na 17, o Delta Romeo Charlie. 5 autorizado, push, troque para 118-6 para o táxi, Canegal no 04. 0 push, trocará para 118-6 para o táxi, 1-8-0-5. No zero. Mas ela não é nem mantém. 1-0, Gol 1-8, 2-0. Desça para 2.000 pés, o ajuste 1014, aposta no localização de plano. 2014, vou dar estado 3-8-9. autorizado, chama ele e pronto, Delta Romeo Charlie. No 714, no solo 56, ao livrar à direita, aproxima Alfa e chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, gol no 714. No 825, autorizado a decolagem da 10, o vento é de 130 graus com meia dúzia de nós. Descendo no 0, vamos no 825.